A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Aí está mais uma Jukebox para ouvir e recordar as melhores canções. E hoje não só vamos ouvir, como também vamos dançar. Primeiro em 1978 com os Village People, Can't Stop the Music. Depois vamos até 1986, Tonight de Ken Laszlo. Era assim o tempo das Jam Sessions nos anos 80. E finalmente, uma nórdica que deixou toda a gente eufórica no verão de 94 com Saturday Night. É essa mesmo, Wakefield. Tudo a postos, afastem os obstáculos e vamos à dança. Jukebox. The heat from flame, try not feeling pain, though you try in vain. Pois era assim que acabava esta música da Wakefield, Saturday Night. Para trás fica também Tonight. Não é por acaso que estas músicas falam muito de noite, porque as noites de dança nos anos 70, 80, 90 eram mesmo assim cheias de power, cheias de ritmo. Ouvimos Village People, Ken Laszlo e Wakefield em mais uma Jukebox. Já sabe, na próxima emissão vamos recuar no tempo novamente e sabemos que você vai estar também por aí para recordar os melhores momentos em 3 décadas de música. Tchau, tchau, baby! Jukebox.